Caso 2713, no solo de 29, libere direita, chame controle solo em 121, no decimal 1. Direita, 121. Azul 2713, Alfa Kilo 73, posição 3, Lima. Alfa Kilo 73, 3, Lima. Como sabe, prossiga. Para as frequências 1288 ou 1260. Você pode me confirmar sua matrícula completa? Se você se manter, escuta, eu vou entrar em contato com você. Charlie, controle. Você pode confirmar o tipo do equipamento? O senhor acende o código transponder 5120, mantenha a anisão na 35, permanece na minha escuta, nenhum tráfego conhecido no setor. Capitão Gosta Romeu Charles, estou escutando a profissão visual, instrumento para Salvador. Ele vai descer para 130, vou te encaminhar. Cada mão tem mais 5 procedimentos elétricos, reiteração no zero. Romeu Charlie, reporta para descida. Controle Oceania 6258, informação Eco, boa noite. Oceania 6258, identifica a chegada Mário 270. Boa chegada Mário 250, solicito pro de Tato Zona, se possível. Somente mandou a chegada Guarda e Papi. Papi, dois e passar o meu chale desça para 3.000 pés, ajuste 1.009. Colocam 4.000 pés, ajuste 1.009. 4.000 pés, se negar 1.009, mostrando na frente. Como o Charlie confirma a velocidade parecida? 2.4.0. A máxima? O senhor pode entregar a parecida? É, 280. Qual a condição de incremento a velocidade e voa duna? Tá, eu vou voar duna, vamos chegar um pouquinho mais preciso, não tem problema, né? Seu horário? Nosso horário é 00. Inicialmente voei toque, o Oscar Romeu Charlie, descendo para 4.000 pés. Toque, 4.000, então vou conseguir na redução. 3.000, 5.2, Oscar Romeu Charlie, descendo para 4.000 pés. 3.000, 4.000 pés. Bahia 258, redução para 2309. Reduzindo 239, Oceania 6250. Controle do consumo e o tráfego essencial para o Oceania 6250. Confirme. Tráfego essencial, qual é o motivo da redução, senhora? Onde é que está o tráfego? O tráfego essencial é abaixo de 5 milhas, Oceania 6258. O senhor vai seguir com o número 2, a aeronave vai precedê-lo na próxima posição, está na chegada a mão. Mais à frente eu dou uma posição mais perto, senhor. Obrigado. De 4.000, o Oceano Charlie, pode prosseguir? Você para 2.000, a gente chama 09, o Oceano Charlie. 2.000, que chama 09, utilizar DNS? Controle de Salvador, boa noite, azul, 4-2-2-0, chegada a mares, descida autorizada até 1-2-0. Azul 4220, destino da chegada Mário 270-620. É, chegada Mário 270-620, azul 4220. Falcão meu Charlie, está livre LS, reporta localizador. Cruzado LS, reporta localizador, Oscar Ramon Charlie. Câmera 258, desce via para 2000 pés, ajuste no 09. Desce via para 2000 pés, no 019, né? 63, 6258. Estabilizado localizador, Oscar Ramon Charlie. Volta final 3895. Obrigado, parabéns pelo serviço. Boa noite, então, em Salvador, Oscar Ramon Charlie, estabilizado no localizador, visual com a pista. Oscar Ramon Charlie, boa noite. E Cristiano, prossegue na 10 ou prossegue para a 7? Localizador, será 6250. Cancela o plano de instrumento e prossegue para a 1-7. Cancela, então vai para a 1-7. Cancelado 0401, base pela direita, realizada a reporta final 1-7, Oscar Romeo Charlie. Reporta final 1-7, Oscar Romeo Charlie. Cosa sai avistado, pouso autorizado, pista 97, vento 170 graus, 1-1 no norte, pista molhada. Pouso autorizado, escravo Marcelli. Localizador, Campo Vista, Xenia 6254. Xenia 258, completa final, torre 1895. 1895, Xenia 6254. Azul 4220, vista para 2000 pés, ajuste a 909, telefone S, reporta localizador. Xenia 6254, autorizado para captar o Carro Luiz, que é o Oscar Bravo, aciona a identificação na Prodi 4, desde a sua restrição para 3.000 pés, ajuste no 09. Autorizado, pista 0, vento 940 graus, 1-1 no norte. Livre pouso 1-0, aciona a identificação. Romeu Salles, Paula 05, confirme o pátio. Certo, Paulo. Aéreo está, perdão. Gente, livre costa parquear, bom dia, o Oscar Romeu Uno 4-0 graus, 1-3 nós. Obrigado. Entre 1-7-0, acione a identificação, autorizando chegada a mar, desça e mantenha 050 e redução para 2509. 358, solo 08, direita, solo 1, 21, décima 1, bom dia. Direita 21, 1, bom dia, 6258. Xanay 6258, Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, pro 05, Xanay 6258. Estabilizado no curso localizador e agora está full ILS, azul 4220. Reta final torre 1895. 1895, noite. Torre de Salvador, boa noite, azul 4220, estabilizada ILS X-ray. 220, bom dia. Ponto autorizado no 0, vento no 60 graus, vento no 8. Livre pouso, pista 10, azul 4220. 2 km², deixa para 2.000 pés, hoje o Xenon 019, para o VLS, reporta localizador. Direita, Salão 211, decima 1. Direita, 211, obrigado. 42201. Então, 3170, redução para 2109. 2109 para 3170. Sou escuro. Conjunto 4220, boa noite. Alfa e Kilo, parte 3, posição entrevista 4 Romeu. Cliente, Alfa, Kilo, parte 3, 4 Romeu, posição 4220. Azul 4216, identifica a chegada na área de Itapé 050. Então, 3170, desce via para 3.000 pés e ajuste na 019. 3.000 pés na 3170. Meta final, torre 1895. Elas confirmam 1895. localizada no 0, ventando 5 0 graus, 15 nós, 20, Oscar Bravo. Ponto localizador. Começa o lock descendo para 2000 pés, 3170. Localizador 3170. 3170 completa final, torre 1895. 3195 3190. Torre Salvador 3170, 6 milhas de Sintra. Localizador. 3170, bom dia, continua a aproximação, hora fica livre. Continua a aproximação, para 3170. 0 pouso autorizado, 1-0, ventura 70 graus, 179. Livre pouso, pista 1-0, TAM 3-1-70. Pista Alfa, Juliette, contorno Pátio Principal, Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento da pista 1-7, TAM 4-5. Azul 4306, desça para 2000 pés, ajuste no 019, calibre LS, reporta localizador. 2019, vamos reportar o localizador. 4306, obrigado. Salvador, boa noite, tá 3520. 3520, da presente, voo direto Tuna, descendo inicialmente no nível 180. Tuna 180, 3520. localizador, passando de 2224, frente da Foxtrot. Passando por 2224, sendo identificação da presente Boi Mari, para interceptar a chegada Mari, reporte das descidas. Atrás de Mari, para interceptar a descida Mari, reportará a unidade de descida 2224, identificação. São 3520, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, a exatamente 7 milhas, mantendo nível 170, motivo da restrição no 180 do T3520, aguarde em cima. Primativo, T5520, aguardando. Sol 3170, solo 24, direita, sol 1, 2, 1, decima 1. Direita, 2, 1, 1, sol 3170. Solo no colo na boca 3170, taxa em Fox Trot. 3170, taxa Alfa, Juliette, Gate 06. Alfa, Juliette, da Luneta 3170. São 3520, deixa sem restrição para 3.000 pés e ajuste no 09. 3.000 no 09, descendo para 3520.